Alguém tem algum desejo sexual especial para ouvir? Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as forças armadas. Sem palavras. Na rua Dom Pedro, isto está horrível. Sabes que ele não tem muita coisa, não tem por onde pegar, vou começar outra vez. É que não tem por onde pegar, percebes? Ora bem, está isso. Mais força. Quinta-feira, dia 4, os Guano Apes vão estar na Universitária. Faixa 3. Enganou-se. Antes de continuares a ler, vê isto, que é para te prevenir. Toma lá para ti. Ai, a Margarida já tem. E que giro, eu faço coleção. Margarida já tem. Já tem, então dá cá. Não, que é para eu me prevenir, se faz favor. Dá cá. Pronto. Eu faço coleção, mostra. São todos iguais. Já são iguais. Ah, também não abuses. Também acho. Faz favor, não percebi, mas é este desenho. Olha, fui eu que arranjei. Portanto, atenção. Acho que eu bem penso nos outros. Apoio Rádio Universitária do Minho. Acham que houve? Estava a brincar. Beijo no asfalto, de Nelson Rodrigues. Olá, senhora. Olha, o que é que tem a dizer? Eu não respondo, não pode ser. Tens de ser mais audaz. Tens de ser mais. Olá, minha senhora, boa tarde. Ah, então pronto. Boa tarde, minha senhora. Está bem, então pronto, assim. Olá, boa tarde, minha senhora. Assim? Sim. Pronto. Boa tarde, minha senhora. Também está mal, não é? Não, está a giro. Não está nada. Agora, assim. Boa tarde, minha senhora. Continua, pavo. Então não pronto, agora é sério. Pois vê-se. Olá. Olá, bem-vindos. Assim, pronto, a sério, agora é sério. Já estou muito desconcentrada, senhora. Vou gravar o spot num instante. Venha a ver da senhora. Olá. Boa tarde! Boa tarde! É assim? Tu desculpa, amorzinho, mas ou vais para o ginásio ou para o ano não vais para a praia comigo. No Flexagine, para além da musculação. Eu faço muita musculação na cozinha! Tens aeróbica. Para ficar ainda mais cabeça no ar. Kickboxing. Karaté. Capoeira. E tu achas que eu sou alguma galinha para ir para a capoeira? Também tem capoeira infantil. Claro, sempre se gasta menos em rede. Yoga. Tai Chi Chuan. Santinho. E outras modalidades mais. Depois de Lisboa, Coimbra e Porto, chegou a vez dos The Gift passarem por Braga. Come and take me. Acompanhados por uma secção de cordas e de sopro, os The Gift vão apresentar o último álbum, Vinil. Olá, eu sou a Sónia Tavares dos Gift e estou aqui na Rádio Universitária do Minho para vos convidar a todos a assistirem ao nosso espetáculo no dia 27 de março no auditório do Parque das Exposições em Braga. Espero por vocês. Dia 27 de março, no auditório do Parque de Exposições de Braga, The Gift ao vivo. Apoio Rádio Universitária do Minho. A propósito do lançamento próximo do seu livro A Televisão no Cotidiano das Crianças, Manuel Pinto, professor da Universidade do Minho, vem à Casa da Rádio e desta precisa janela vai explicar que trabalho é este que realizou ao longo da primeira metade da década de 90. No fundo, que livro é este? E a partir deste livro, claro, fazer opinião. Eu, pessoalmente, sou muito mais adepto da multiplicação dos pratos. Ou seja, que na dieta formativa das crianças, nós não lhes oferecemos um prato único. Seja a televisão, seja outra coisa qualquer. E concluiu. Acho que a riqueza do crescimento advém justamente da multiplicidade dos lugares e das fontes onde as crianças contactam com a vida e com o mundo. Manuel Pinto, na Rádio Universitária do Minho. Um dos mais conceituados portugueses a pensar estas matérias vai estar aqui, na rádio, para mais ou menos meia hora de conversa. Este domingo, ao meio-dia. Para que as pedras sejam pisadas pelo homem, há que ser pedra, inteira e rasa, e dada ao Senhor. Shhh. Integrado no projeto Os Malditos do Século, o Sindicato de Poesia apresenta... Avareza, Avareza. Encenação de Luís Assis. De 24 a 28 de março às 21h45 no antigo Tribunal do Campo da Vinha. Apoio Universitária. Mas não digam nada a ninguém. Olá, mãe. É o Estou bom, estou na maior. Tenho uma estrela na testa. És tão parecido com o Paul Newman. Porquê é que não te arranjam uns anúncios na televisão? Teatro Alemão. Der Besuch der alten Dame. A visita da velha senhora. Dia 4 de maio às 15 horas e dia 5 às 21 no auditório do Instituto da Juventude. Der Besuch der alten Dame. A visita da velha senhora. Uma peça de Friedrich Dürrenmatt. Organização Estudos Germanísticos da Universidade do Minho, no âmbito das 4ª Jornadas das Culturas Alemã e Austríacas. Apoio Rádio Universitária. Atenção, atenção, aviso à população. Esta madrugada deu-se uma fuga do setor dos lazeres. O grupo Mão Morta abandonou o nicho alternativo que ocupava no mercado do entretenimento. Operação 24 horas de Le Mão Morta. No dia 30 de maio, sábado, os Mão Morta tomam a rádio de assalto e vão dominar a emissão da Universitária durante 24 horas. Os Mão Morta arrancam às 0 horas de 30 de maio e cortam a meta às 24 horas do mesmo dia. Sábado, 30 de maio, um dia para não recordar. You have 5 seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2... As vibrações continuam. Do éter para o Meia Cave no Porto, a Rádio Universitária volta a mostrar os sons do novo milénio. Sexta-feira, os espíritos reúnem-se na celebração dos corpos. Sexta-feira, a Rádio Universitária valoriza a Noite da Invicta no Meia Cave. Esta semana no programa A Turma do 8º H, o contínuo da Rádio Universitária do Minho foi descobrir o aluno Miguel Guilherme. Hoje, com 39 anos, Miguel começa a ter medo da velhice. Tenho medo da decadência física. Da decadência física? Sim. De tudo o que está ligado à velhice, que é mau. Quer dizer, eu consigo ver-me velho. Imagina-te, sábio, de cabelo branco. Eu não sei se a velhice corresponde à sabedoria. Quer dizer, eu não acredito. Não sei se o Boris Yeltsin é sábio. O que não se sabe, e vai ficar a saber-se pela boca do próprio, é que por detrás daquele ator exuberante esconde-se um homem tímido, introvertido, que aprendeu com os anos a viver com essa timidez e essa introversão. É este Miguel Guilherme desconhecido que a Rádio Universitária do Minho, no programa A Turma do 8º H, vai revelar esta terça-feira, logo depois do Jornal das 7 da tarde. Quando te levantares e abrires as janelas, há muito que o silêncio se fez entre nós. Buenas noches, mi amor. Posso tomar um banho em tua casa? De acordo, sou um monstro. Nos meus olhos... Eu não compreendo. Quem foi que fez o casting? Ela troca tudo. O Teatro Universitário do Minho tem abertas as inscrições para o curso de iniciação às técnicas teatrais. Inscrições no Instituto Português da Juventude até 15 de janeiro. Já sabia, pá. Se eu tivesse feito o curso no Tume, isto tinha corrido muito melhor. Sábado, ao meio-dia, na turma do 8º H, a universitária conversa com o ator José Pedro Gomes. Botas velhas, cardadas, não fazem. Não sei. Palmilhando léguas sem fim. Quanto mais velhinhas estragadas, quanto mais vigor. Terá a ver com a publicidade portuguesa, isto é bufa. Não, não é o Festival da Canção. É apenas o ator José Pedro Gomes a recordar os tempos da mocidade portuguesa. Sábado, ao meio-dia, não perca este e outros sucessos. Temos tempo. Nada na mão, nada na manga, e num passe de mágica ao qual se juntam uns pozinhos de perlim plim plim. Voilà! Por trás desta cortina, eis um ilusionista. Atenção, minhas senhoras e meus senhores, não há truque de microfone. O mágico aqui está, vestido de preto, mandrake de cidade. Olá, eu sou o Luís de Matos e estou aqui na Rádio Universitária do Minho e continuo à procura de alguns dos alunos da turma do 8º H. Por isso, se aparecerem, telefonem, por favor. Um mágico na rádio, esta semana, na turma do 8º H. O homem de Coimbra que já descobriu a chave do Totoloto, que já fez desaparecer e aparecer mil e uma coisas, diz que vai fazer-me desaparecer a mim. Não se esqueça, este sábado, às 12 horas, não falte a mais uma conversa. Ó senhor, onde é que eu estou? Ora, a minha vida, hein? Ó senhor Luís. Senhor Luís. As faltas sucedem-se entre os alunos da turma do 8º H. Por isso encarrega-me o senhor diretor da turma de procurar os gazeteiros, trazê-los à rádio e averiguar o porquê de tantas faltas. No afã da procura, encontrei um dos mais conhecidos estudantes desta turma no camarim 15 do Teatro Nacional São João, no Porto. Chama-se João Reis e é ator. No sábado, dia 10, virá à rádio a explicar o que faz. Ok, eu chamo-me João Reis e sábado estou na turma do 8º H. O último lugar da fila. O último lugar da fila, sim. Ao meio-dia, na Universitária, primeira emissão de A Turma do 8º H, com João Reis. Hoje, a partir do meio-dia, pode ter 2 horas de sonhos pop conduzidos por Elizabeth Apresentação. Às 2 horas, Pedro Marques Pereira apresenta a Super Hora Pachá. Das 3 às 8, Carlos Cleto, Jorge Teixeira e Paulo Santos fazem mais uma tarde de rádio. A partir das 10 da noite, Paula Cardoso leva-o até à Quinta Académica. Depois, Pedro Portela apresenta o Domínio dos Deuses. Hoje, destaque para a banda sonora de Far Away So Close, de Wim Wenders. Da 1 às 3 da manhã, vai para o ar mais uma emissão da Escola de Rádio. Universitária, a cantar desde 1989.